Já não tem um jeito simples de beijar. Nada tem valor, tem mais motivos pra ficar. Quando já não tem mais hora certa de chegar, você quer voltar, não tem ninguém pra lhe esperar. Você fica só e a solidão quer te matar. Amor carente, amor ferido, vai morrer de solidão. Que sofrimento, que castigo, quando o outro diz que não. Fica morrendo de desejo e não ver a solução. Que castigo, quando...